Desça para 2 em tese, deixa a zona 04, não autorizado para o próximo dia da sessão. Deixa o 0 responsabilizado. Autorizado, 7. Thank you. 2, 10, altimetro 0,4, reposta estabilizada. Azul, bom dia, Gol 096, estabilizada, X-Radar 10. Gol 093, ponto autorizado, Tritono 0, Zete variável 022. Tritono 0096. Tipo 050, a gente assume que o governo no 4, foi autorizado, chegada com o MED 1, está presente e vou entregar para o seu status. Azul 9255, controle Salvador, assume identificação, vetor de volante da senhora Gomes 1, altimetro 014, autorizar a descida para o nível de voo 060. Azul 9255, contato na TAR agora 5, 6 milhas, tudo isso de Salvador. Sendo torre 118, decimal 95. Azul 9255, reparação para o seu pensamento. Curva a esquerda proa 0.360. Limite nessa proa por 2.0. 7-0, estou autorizado a tomar postura no TLS, 7-0, do separa 2, no 7, alternativa no 0, no 4, no 4, está pesado. Agora à direita, proa 045, no início localizador, deixa para 4 no 6, alternativa 0 no 4. Azul 9255 para o localizador, cuja direita proa 060, desça para 3 no ponto de estabilidade. Autoridade ali, essa foi uma partida para 2 no ponto, desça para 3 no ponto. 5, controle velocidade 180, relógio, aplicação, aproximação, informando pelo vídeo agora 2 horas, 7 milhas, deixa para 2 e 10, vamos conseguir cruzar. Alfa 3, tentando finalizar. Alfa 3, pouso autorizado, destino 0, vento calmo. Autorizado pouso na 1-0 para 9-2. Aqui é a próxima, eu vou mandar. saída Santo 1, transição máxima. Transponder. Encontro 2000, controle 1, 2, 0, 2, 1. Posição prevista a 2000, conseguimos fazer um mais breve retornar. Está pronto para o treinamento? Liberação na chave, tá? Em jogo. 126, chama agora o centro de exercício 128, décima 8, secundário 126, décima 0. Elefa 360, Xanã 6225. Contact, push on back. Azul, você vai localizar o sinal 7, vento variável 2. Salvador, é o limite de voo. Platão Alfa Romeo 3, voo 3, voo 0. Então, voo 9, Alfa Romeo 3, voo 0, Alfa Romeo 2. Posição de status, altura promovida no 4, posto mundial de cima.